galera, começa agora mais uma edição do Yopinan Shibun, edição número 103. Eu estou aqui com o Yuri Guimarães. Que por algum motivo continua aqui. Vamos lá. Cara, você tem um motivo pra sair? Não, e eu espero continuar. Cara, principalmente numa situação como essa, que o Luke não tá participando, a gente realmente precisa dos estagiários. A gente não demite os estagiários assim, que realmente eles que tem problema vão embora. Que maravilha, vamos lá. Você pode ser efetivado logo logo, virando o ano em se mantendo no podcast. Olha aí. Então, a gente tá gravando num dia meio triste. A gente tá gravando na sexta-feira, que aconteceu o atentado na França, o terremoto no Japão, e que ainda tá com problema lá em Minas. Mas a gente espera que, quando essa gravação sair, já tenha tudo se resolvido. Se não se resolveu, a gente realmente tá desejando força, né? Pra quem tá mais perto lá, sofrendo direto com esse problema. E torcendo sempre para que o mundo melhore. E a gente está tentando aqui alegrar um pouco quem escuta, para tentar esquecer talvez um pouco desses males do mundo. Não esquecer, né? Porque a gente não pode esquecer. Mas pelo menos passar um tempo sem pensar só em coisas ruins, porque o mundo também tem coisas legais. Infelizmente, no momento, as coisas ruins estão um pouco mais em evidência. Mas força aí, galera. Força aí. Enfim, deixando um pouco esse clima deprê, meio depressivo de lado, vamos fazer nosso podcast de notícias, aquele podcast mensal que a gente fala que é uma das principais notícias da cultura pop. Apesar de que a época que está saindo esse podcast, se fosse um pouquinho mais, a gente ainda vai ter mais notícias ainda do FIC, talvez. Não, a CCXP é só mês que vem. Ou é final do mês, né? Então você se esperando. Mas, bem, o que importa é que tem notícia pra caramba, tem coisa importante pra falar, tem assunto polêmico no final do sketch, tinha uma notícia meio polêmica. Ô, bota polêmico nisso. Então vai ter coisa pra caramba. Mas antes, como sempre, vamos falar o que a gente fez nas últimas duas semanas de interesse. O que a gente consumiu de cultura visual nas últimas duas semanas. E vamos começar pelo Yuri. Porque o host nunca começa. Vamos lá. Eu comecei a acompanhar Doctor Who. O novo, né? 2005. Novo. Porque, cara, assistir desde a antiga é complicado. Tem um pessoal que... Pois é, né? Mas aí eu consegui acompanhar, agora eu tô acompanhando. E, cara, você consegue ver uma evolução. Como é que eu posso dizer? A cada sábado... O show vai melhorando cada vez mais. Tu começou há pouco tempo e já está acompanhando. É coisa de maluco, rapaz. Caramba, cara, eu tô parado na terceira temporada Eras. Eu continuo acompanhando, cara. Porque a minha namorada é fascinada. Então, tipo, ela tem dois livros de Doctor Who, tem uma Tardes aqui, tem o Dalek, não sei o quê. E aí eu, tipo, não, eu tenho que assistir essa velha porque tem que ser bom. Tem que ser bom isso aí, pra ela acompanhar. E aí eu assisti, e cara, é muito bom. Eu agora tô acompanhando, e essa última temporada, pra mim, tá sendo a melhor temporada de todas até agora. Porque ela tá subindo numa curva exponencial que é sem limites, cara. Tá de parabéns. Também, durante essa semana, eu assisti Contatos de Quarto Grau, que é um filme espetacular de terror. Se as pessoas que estão ouvindo a gente agora não estiverem assistindo, eu recomendo que assistam agora. Não assistam agora, escutem o podcast. Não, agora, escuta o podcast, termina, aí depois... depende do horário que vocês estão assistindo, realmente não recomendo assistir de madrugada. E... Olha, cara, eu recomendo, 3 horas da manhã, comece a assistir. É de ET, né? Não é de demônio, foda-se que é 3 horas da manhã. Porque eu assisti madrugada. Fiquei cagado, fiquei depois. Mas assisti. Mas é importante quem vai assistir saber que é mentira, viu, galera? É mentira. Pois é. É um filme de terror. O documentário não é um documentário verdadeiro. Pois é. É um filme de terror muito bom. Só que a maioria das pessoas deram notas baixas pro filme porque estavam só vi dizendo nos comentários: é mentira, é mentira, é mentira, é mentira. Cara, tem que se dar o benefício da dúvida. Assiste o filme. Gostou? Massa. Se é mentira, não tem problema. Foi uma boa experiência. E esse, eu garanto. eu não tô dizendo que, tipo, porque a mentira é ruim. Pelo contrário, pode ser muito bom. É isso aí, rapaz. Tá aí o, aquele A Bruxa de Black. É muito bom também. É mais ou menos. Na época era mais. Acho que é um filme muito bom. E tem aquela temática que muita gente acha que não é legal. É, muita gente acha que ficou passado, ficou datada a temática alienígena. E o filme volta com tudo, tá ligado? O filme chega assim e diz, olha, é assim que se faz filme de alienígena. E eu embarquei, cara. É isso aí. Assim, é que tipo, ele não é bem uma forma, na minha opinião, de um filme de alienígena. Que alienígena acabou se tornando o tema principal. Ele é um filme de suspense que faz o certo. Tipo, não vamos mostrar a porra do monstro, cara. É isso aí, é isso aí. É bem Lovecraftiano, né? É, tipo, você quer assustar a pessoa de fato? Não mostra a porra do monstro, caralho. Muito bom, muito bom. Eu recomendo com... Olha aí, já vou dizer a nota pra isso aí. 4,5 Batman Feira da Fruta. Ok, ok. Também tô acompanhando um anime que tá muito bom. Dessa nova temporada. Eu até me assisti que fosse um anime tão bom. Que é o Subetega F. Ninaro. Uhum. Que ele tem aqui o clima de mistério perfeito. Ele traz um crime a quarto fechado. Uhum. E ele vai colocando uma pista a cada episódio. E você vai assistindo. E o clima de tensão vai se aumentando. E vamos dizer, agora a gente ainda não sabe porque tá no sexto episódio e o último. Ainda aí, não? Ainda não sabe de nada, né? A gente não. Que sabe, cara, mas tudo bem. Mas é isso aí. O anime é muito bom. Eu realmente recomendo pra pessoas que não têm um contato tão grande com séries de mistério, de anime, por exemplo e tal. Não que ele é ruim, não é que ele seja ruim, mas eu realmente acho que ele pode ser legal. Acho que você tem que dar chance. Mas não vai com toda a expectativa do mundo, não. Que concordo. Também não é a melhor coisa da face da Terra. Assim, eu dormi, mas isso não quer dizer que o filme é ruim. É verdade. Desculpa, eu dormi, mas tudo bem, acontece. Sim. Eu durmo até com facilidade, dependendo do ritmo do anime e tal. Eu gosto muito de animes de mistério, porque esse não me pegou. Assim, basicamente. Esse não te pegou? Não. Eu parei, velho. Caraca, ó, eu tô gostando muito, cara. Eu tô esperando a próxima temporada com... Já tô com a pipoca na mão esperando. A próxima temporada não, próximo episódio. Eu não sei, eu sou um grande fã de séries de mistério, assim, quando são bem feitas. Mas, eu tô dizendo, não é ruim, ele só não me pegou, assim. É diferente do Rambo Kitana, a temporada passada, que realmente é uma merda. Se você gostou, desculpa, você tem problemas com séries de mistério. Você não sabe que é uma série de mistério legal. Mas, eu sei que a gente gostou, eu sei que tem gente que pode me criticar, mas não. Desculpa por ter dado essa tapa no Jair. É, cara, mas tipo, tipo, é como se fosse uma série de mistério com as caras de K-1. Então, realmente, não foi. Né? E olha que eu gosto de K-1, mas não pra uma série de mistério. É porque tem certas coisas que são tão... São assim, se você não gosta de anime, não vá assistir. O Rampo Kitan não assiste, porque o que ele tem de coisinhas específicas de animes novos que só servem pra fazer firula é impressionante, assim, tipo, são coisas bem ridículas, e assim, não precisava, porque ele é baseado num livro clássico de um cara de mistério, e o livro não tem nada a ver, mas assim, a temática dele é completamente diferente. A temática é a mesma, desculpa, a ambientação é completamente diferente, não tem coisa de cara parecer uma garota, não existe, isso é maluquice. Então, é verdade. Então, tipo assim, eles realmente fizeram coisas pra ficar pra aquele otaku clássico e tal. Eu sei, tem gente que gostou, não, mas sinceramente não é uma boa série de mistério. Você tem realmente que procurar mais séries de mistério. Pra você ver, tem coisas muito melhores por aí, muito melhores mesmo. Eu vou dizer que ele é bem o... Eu diria mais que ele é bem o Sherlock Holmes. Calma, calma. Só que essas novas histórias, depois que o autor morreu e veio os novos fazendo história aí. Como é que eu posso dizer? Esse é o nome, porque ele deixou em domínio aberto. Não. É, então, um seriado novo do Sherlock. Não tão novo, né? Já tá no quarto ano da BBC, que esse é o Sherlock Holmes. Esse sim, conseguiu pegar e fazer a nova imitação, e esse é foda pra caralho, é bem feito e tal. Isso aqui é só uma série de animação. Então, assim, existem muitas séries de suspense e mistério, coisas do tipo. Então, você quer o Sherlock Holmes, até com pegada mais infantil, mas é bom, o Detective Conan. O Detective Conan é completamente um Sherlock Holmes. Mas, cara, se 691 episódios, não é pra qualquer um, não. Mas é o Sherlock Holmes fazer aquele. Tem nessa temporada, o Kidaishi tal, que ele tá na segunda temporada, inclusive, agora, da nova saga dele, que ele também tem essa pegada, mas é uma série colegial de não é tão, ele não é já, acho que já não é colegial, é por causa que o design dos personagens é meio novo. Mas ele já é uma série mais de investigação e tal, com todos aqueles truquinhos e tal. O próprio SubT, KF de Naruto, tem vários truquinhos clássicos que você vê em histórias de detetive e algumas do Sherlock Holmes, que elas pegaram, ele adorava um quarto fechado e coisa. Mas o problema do Rampokitan não é que a trama, são essas coisinhas que não precisavam existir, que só existem, a gente sabe que só existe para o público otaku que gosta de garotas. Garotas, que nem é uma garota no protagonista, mas foda-se, é um negócio de garotas loli, assim, eu não tenho nada contra, tem animes de garotas loli que são legais, mas esse não precisava. A doutora lá que faz a legista é uma sacanagem, cara, é completamente um, como é que eu posso dizer? Não, eu ia falar, é um desserviço com a ideia de um legista e é uma sacanagem com o morto, cara. Do jeito como é feito, é bem... Não, cara, você tá de sacanagem com a minha estátua. Porra, não faz isso, você tá sacaneando o cara. Porra, é essa? Eu vou te dizer, a única coisa que o Rokutan errou foi tentar acompanhar os animes do mundo. Não, sim, eu acho que a trama dele podia ser muito interessante, mas eu não consigo mais ver diante disso, ele não precisava, sabe? Se ele fizesse algo como um monstro. Meu irmão, vamos pra lá, não. Tá falando demais, Rampokitan, continue, tem mais coisas que tu viu. Sim, vou parar pra pensar. Não, aqui. Tem muito coisa pra falar hoje, então vai, pula pra frente. Como eu disse no podcast passado, eu tô jogando o PlayStation 2 e eu comecei a jogar Ghost Rider. O filme, ele é uma merda. Por favor. Traduz pra quem não sabe o que é o Ghost Rider. O motoqueiro fantasma. Uhum. Espetacular. Dois filmes espetaculares com o Deus Nicolas Cage. Eu acho que você está sacaneado, mas tudo bem. Não, aí era o que eu ia falar agora. Ele só é salvo pelo Nicolas Cage, mas o filme é uma merda. Grande, grande Deus Nicolas Cage. Você sabe que nesse podcast... Nesse podcast você não fala mal de Nicolas Cage. Nunca, nunca, jamais falarei mal. Eu adoro todos os filmes de Nicolas Cage. Tá bom, não precisa também babar o ovo, assim. Não, eu vou. A gente já fez um podcast de Nicolas Cage e a gente falou alguns filmes que realmente não dava. Não, eu vou falar. Eu gosto dos filmes de Nicolas Cage, eu não consigo não assistir. Eu já fiz a maratona. Isso é fato, assim, eu não consigo não assistir. Mas não quer dizer que todos. Eu já fiz a maratona, cara. O filme pode ser uma merda, mas tendo o Nicolas Cage, ele se torna automaticamente um 2,5 Batman Federal. É, quase isso. Então, tipo... Mas enfim, continue do jogo. Então, o filme ele não é tão bom, apesar de ter o Nicolas Cage, mas o jogo, ele é muito bom. O jogo, ele tem uma característica de... Mas o jogo é baseado no filme? Não, né? O jogo, ele é baseado um pouquinho no primeiro filme. Mas era um filme, né? Só na HQ, não? Não, aí depende. Ele também pega um pouco dos aspectos do filme. Ah, ok. Mas é bem pouquinho, ele só pega um pequeno trecho. E ainda bem que ele só pega isso, porque torna o jogo melhor. Mas o jogo, ele é muito bom. Tem um hack and slash muito fluido. mesmo que o personagem seja parado como o Ghost Rider, o motoqueiro fantasma, ele geralmente é, ele tem aquela mobilidade mais lenta e ele vai atrás do cara com aquele andar tenebroso. E é muito bom, porque torna ele meio que uma entidade, tá ligado? É muito interessante o jogo, é muito bom, eu gostei muito. É claro, eu também jogo de game, não posso falar muito. E essa semana foi mais ou menos isso mesmo. Como eu já disse, minha vida é chata. Então, nessas duas semanas, eu me forcei a consumir certas coisas, somente eu tô tentando pegar os principais títulos como quadrinho, que eu tava sem trabalho, depois que eu me formei e tal. Eu vou começar finalmente, segunda-feira, aí, a dar aula. Eu acho que deveria tocar aquela música da Fórmula. Não, não, deixa. Não precisa disso, não. Né? É mais trabalho pro Russo. O Russo tá tentando fazer o possível pra tirar o trabalho. Depois do último podcast que eu tive que editar, do penúltimo podcast que eu tive que editar, vai ficar um tempinho ainda tentando fazer o mínimo possível desses efeitos, tá? Que bom trabalho, viu? Puta que pariu. É, foi foda. Mas enfim, eu não tô aqui pra reclamar da vida. A questão é que sim, eu tô tentando então. Tô pegando as HQs compiladas que eu tenho, né? De quadrinhos ocidentais. E tô tentando fechar, assim, ler todos. Eu tinha um monte que eu não li. E eu, na verdade, dos quadrinhos, assim, dos quadrinhos ocidentais eu não tenho tantos, né? Mas eu tô tentando fechar. Exatamente por isso que eu tô indo pra eles, os mangás vão ficar pra depois, porque eu tô uma porrada que eu tenho que ler. E eu peguei e li bastante coisa. Provavelmente na próxima edição eu vou ler ainda mais algumas coisas. Faltam 4 quadrinhos aqui, né? Que são 2 do Batman, o Ronin e o Persepolis, pra ler. Mas enfim, eu li um quadrinho que eu uso há muito tempo chamado O Homem de Honra. É um quadrinho sobre máfia, passado no Brasil. É bem legal porque assim, ele é um filme, é um anime sobre máfia italiana, só que é passado no Brasil. Que é todo o esquema da história é passado no Brasil. Ele tem uma pegada no ar bem interessante. Eu tenho um problema que assim, ele não se preocupa muito com o cenário. Então, os fundos geralmente são pretos ou tem um cenário bem leve assim, passando. Eu tenho um problema com isso. Eu realmente gosto de quadrinhos que fazem cenários legais e tal. Eu gosto de coisas mais detalhistas, assim, mas os personagens são legais, o design de personagens é bem feito. A trama, é que eu tenho um problema assim, a trama ela é interessante dentro desse conceito de série de máfia. Só que eu tô passando por uma fase que eu tô cada vez mais chateado com a quantidade de histórias em que os vilões vencem, sabe? E nesse quadrinho, só tem vilão, então... Aí ferrou, né? Porque é um quadrinho de máfia, tipo, não tem gente boa na máfia, caralho. É verdade. Apesar de que é uma trama de vingança bem feita, bem desenrolada, não é uma trama ruim, é um quadrinho interessante, um quadrinho bom. É legal você pôr na estante, você comprar por na estante. É meio caro, então você tem que dar uma olhada. Ah, eu acho que era 40 contos quando comprei, então nem sei se aumentou, se diminuiu. Mas é uma história que, pra quem curte essa questão de máfia, é legal essa ambientação no Brasil, ela vale a pena. É uma história curta, sucinta, sobre vingança dentro da máfia, com todos os arquétipos clássicos da máfia italiana, apesar de ser passado no Brasil, os protagonistas são italianos e tal, então vale a pena dentro dessa questão. Se você gosta desse tipo de obra, vale a pena, se não olhar. A pergunta é, você leu, escutando a trilha sonora toda? Não nem escutando a trilha sonora toda, deixa eu falar. Ô, cara. Eu não fui atrás disso na hora. Bem, eu li o quadrinho Caçador de Pipas, que há muito tempo eu ganhei no evento, muito tempo mesmo. Caçador de Pipas, pra quem não sabe, é um livro muito famoso que virou um quadrinho, que virou um filme. Na verdade, o filme é baseado no livro, mas tudo bem, deu pra entender. De um autor. Khaled Hosseini. Muito obrigado. Um autor. Do que, se eu não me engano, ele é do Afeganistão mesmo, né? É, ele fez também o Cidade do Sol. Uhum. Ele é um escritor afegão que viveu nos Estados Unidos, que vive nos Estados Unidos, né? E que fez toda essa história. Inclusive o protagonista, ele também é um cara que é do Afeganistão. A trama principal é toda passada no Afeganistão, né? E é sobre a história de dois amigos, que lá no final estão existindo coisas de castas e tal. Tem o protagonista, que é numa casta acima, um cara meio rico, e tem um melhor amigo dele, que é tipo filho do empregado. Assim, eles se dão bem, todo mundo se dá bem, apesar de serem de castas diferentes. Os pais deles se dão muito bem, que eram grandes amigos e tal. Tem essa, toda essa trama juvenil no começo, desse lance da brincadeira da pipa, como aqui no Brasil mesmo, questão de briga de pipa com cerol e blá blá blá. E provavelmente acontece um negócio na infância que, vamos dizer que o protagonista, ele acaba sendo um covarde, de certa forma. Então, uma atitude covarde, e acaba que o amigo dele, acontece uma coisa com ele que não é legal. E a partir daí... Essa cena todo mundo sabe, essa cena... E a partir daí, eu não vi o filme, cara. Então, a primeira coisa, eu realmente não li o livro nem vi o filme, então pra mim foi tudo novo. Até, sério? É, pra mas mim. Tu não sabia dessa cena? Ou tu já... Eu tinha ouvido falar de alguma coisa do tipo, mas eu pensava que era outra coisa. E tipo, a cena não é explícita, então não é também, coisa pesada e tal, porque a gente sabe o que aconteceu. Mas, enfim, tem toda essa... o quadrinho em nenhum momento é explícito, é importante deixar claro isso. E eu acho legal, eu acho que não precisava mesmo dessa... de ser explícito assim. E o fato de não ser, ele na verdade só... ficou mais legal pra mim. Não que eu acho que ser explícito ia acabar com a obra, mas eu achei que foi uma decisão legal. Eu não vi o filme, mas eu imagino que no filme o pessoal tente pegar um pouco mais pesado. Não, não sendo tão explícito, mas tente pegar um pouco mais pesado. No livro eles pegam mais pesado, muito mais pesado. Agora no filme eles tentam deixar meio que... Entendi. Mas enfim, acontece isso e anos depois, depois de várias coisas acontecerem, esse protagonista tem a chance de ter uma redenção com um amigo dele, de uma certa forma, um pouco diferente. Inclusive, eu imagino que essa parte foi mais pesada do que o do passado. Porque, pra mim, é mais pesado o que acontece com o personagem que vem depois, que tá relacionado ao amigo do protagonista, do que com o amigo do protagonista em si. Né? Concordo. Mas, enfim, então tem esse lance da redenção... E eu achei a história bem legal. O quadrinho, ele provavelmente não é tão bom quanto o filme, quanto o livro, talvez quanto o filme, como eu disse, eu não vi, mas eu gostei da trama, achei interessante, a forma como os quadrinistas fizeram, deu uma pegada bem dinâmica e tal, eu li rapidinho o quadrinho, eu fico feliz com esses quadrinhos que eu leio rápido, porque eu tenho um problema que tem muito quadrinho desses comprar, todos esses coritas, né? Que eles não têm capítulos, né? Então não tem onde eu parar. Eu não consigo começar a ler e, tipo, parar no meio da história, do nada. Tem que ter um ponto de pausa. E não tem. Fica chamando a atenção, chamando a atenção, chamando a atenção. Tipo, não é nem que ele, tipo, quer puxar pra frente, é porque ele é grande, é simplesmente por isso. Então nenhum dos que eu li essa semana tinha ponto de pausa. É um problema. Na melhor, teve um, o que eu li hoje teve um ponto de pausa. Mas enfim, a trama é interessante, é um quadrinho legal, eu tenho uma capa, a minha capa é cartunada, eu acho que deve valer mais a pena, mas deve ser caro se tiver capa dura, nem sei se existe, mas é uma história bacana, talvez um dia eu leia o livro, porque realmente foi uma história que me interessou. É bom, o livro é bom. Capitão Rapadora, 40 anos, um histórico foda assim, feito pelo pessoal daqui do Fórum de Quadrinhos do Ceará, uma coletânea para homenagear esse personagem tão icônico do Ceará, do Brasil, é um dos principais heróis do Brasil, é mais conhecido aqui na região Nordeste, imagino que o Yuri já tenha ouvido falar do Capitão Rapadura. Conheço. Mas, tipo, é muito legal, e o legal do Capitão Rapadura é que ele é um personagem de tirinhas, super-herói de tirinhas, baseado no Super-Homem, mas com pegada no Rastinho, nessa brincadeira, né, de o poder dele vir da rapadura e tal. E é legal porque o Capitão Rapadura é exatamente aquele herói clássico, aquele herói que ele tá ali para inspirar a pessoa, para fazer o bem. Em certos momentos chega até a ser bem infantil, chega a ser um pouco meio He-Man, certas atitudes, certas formas, mas, cara, é muito legal quando você vê no contexto geral tudo o que ele tá representando, sabe? É uma crítica a tanta coisa, e é uma crítica bem sutil a tanta esse problema, não só a questão, as questões sociais, mas principalmente uma crítica ao herói, né? Inclusive tem uma história nesse quadrinho, que é uma história que ele vai ajudar um herói que é tipo é uma versão diferente do Superman, né? Boa, tá bem na cara, que é pra ser o Super-Homem, e é uma crítica ao que aconteceu pós anos 80, que foi um negócio de transformar todo herói em uma coisa dark, né? E pois ele é. Encontra esse herói e, tá, e tipo, ele teve uma luta com um vilão e a cidade tá toda destruída, tipo, aí o Rapadura chega tipo, mas, cara, você tá vendo o que aconteceu? É, mas isso é porque hoje é o que dá na mídia, não sei o quê. E você vê que até, e é legal essa pegada, que ele bota como se o herói fizesse isso pra agradar o público, mas ele também não gostasse. Cara, é uma das histórias muito fodas, que tem várias historinhas, né, dentro dessa coletânea, e é muito legal essa questão da inspiração do herói. Eu acho que tá faltando, eu acho que isso tem que ser resgatado, de certa forma, nos tempos atuais. Talvez a Marvel, com esses filmes brincalhões, alguns filmes estejam resgatando. O problema é que alguns filmes eles simplesmente estão botando assim como uma coisa mais densa do mundo e tal. Mas, enfim, não é que essa pegada do herói, do anti-herói, seja ruim. Mas é legal, cara, ter aquela questão do heroísmo. Dá pra fazer uma história legal com inspiração. E a indicação que eu vou falar hoje é de uma história de inspiração do super-herói. Então, assim, eu acho foda, seria a minha indicação se não fosse pelo outro, e também porque futuramente eu vou fazer um Yo-Ho-Ho especial só sobre o Capitão Rapadura. Mas porra, é muito legal, não sei se é tão fácil de adquirir fora do Ceará, mas se conseguir, é uma coletânea muito bem feita, o pessoal fez um trabalho foda, são histórias por artistas diferentes, bem no estilo MSP 50, então vale a pena, é muito legal, cara, essa coletânea. Eu tive a felicidade de comprar ele na época do lançamento. Eu tenho um autógrafo de alguns dos autores e tal. Então, é bem legal, bem legal. Não é tão fácil conseguir fora do Ceará. Até porque eu ouvi falar muito dele. Só que eu não consegui achar aqui. É, em banca provavelmente não vai ter. Só vai conseguir, talvez, em loja de internet, coisas do tipo. Porque é fora. Porque foi feito com a ajuda do Forrest. Apesar de ser um grande personagem, é um quadrinho quase que independente. Então, não dá muito pra falar. E, tipo, só tem artistas, são artistas cearenses, mas são artistas fodas. São artistas que já publicaram no Brasil todo, já publicaram nos Estados Unidos, já publicaram na Europa. Então, assim, é uma galera que realmente tem um certo renome. Então, eu gostaria que tivesse uma editora por trás, publicando ou republicando isso. Infelizmente, não teve, né? Uma editora maior. Eu espero que volte, porque é até um contexto muito interessante, sabe? Até com essa meio Frank Millerização do quadrinho. É uma crítica bem direta a isso. Essa história que eu falei. Quer dizer, tem várias outras coisas, assim. Uhum. Então, último quadrinho rapidinho que eu vou falar é. Eu li o preview que tá de graça no Comics Lodge do seriado da Jessica Jones. É um prólogo. Eu acho que sim, você não vai se empolgar com esse prólogo pra assistir a série. Eu tô querendo ver a série, apesar de não ser uma vez, eu tô empolgado um pouco depois da série Demolidor, que foi muito boa no Netflix. Mas esse preview realmente nada é a mesma coisa. Não é que seja ruim, é que realmente não serve pra porra nenhuma. Eu vou te falar que essa Jessica Jones, ela me puxou muito por causa da sutileza. É, eu tô curioso pra ver, até porque não é bem uma heroína, né? Então eu quero ver como é que vai ser essa pegada. Porque ele tem essa brincadeira, essa questão da diferença do Demolidor, que ela não é bem uma heroína. Então vamos ver como é que vai ser essa pegada no Netflix. Eu acho que vai ser uma coisa boa, porque realmente isso é um trabalho muito foda com o Demolidor, e eu acho que pode fazer um trabalho muito foda com essa personagem. Mas enfim, eu não sei. Se você quer ir atrás de Jessica Jones, segue a indicação que o Luke deu há tempos atrás, né? Da minissérie Alias. Não é minissérie, na verdade, é quadrinho, né? Quadrinho de mim, mas tudo bem. É porque acabou, né? Não entendo. Tem um curta de animação que eu ia indicar, mas eu realmente vou fazer uma sacanagem com o pessoal que tá ouvindo pelo feed. E eu vou pedir pra vocês acessarem e opinando, porque vai ter lá o vídeo desse curtinho de animação chamado Tokyo Cosmo, que é um curta muito legal. E por ele ser pequeno, inclusive, é melhor não falar da história, é melhor vocês assistirem. Então, assistam, um curta muito foda. Muito foda dentro da característica, que é uma história de CGI feita no Japão. E geralmente a gente briga muito disso, que o CGI não é tão bem feito, mas pô, é só provando que, apesar de ser um curta, eles sabem fazer sim o CGI bem feito. Porque às vezes eles não querem gastar tanto dinheiro dentro de alguma série de animação e tal. Vamos ver. Mas é legal, eu curti, é bem legal, e é um curtinha feito por universitário, se eu não me engano. Então, ainda tem esse quesito a mais, mostrando que, tipo, os caras têm como fazer. Porque às vezes não tem investimento nessa área de CGI pra, especificamente pra animação. Somente aquelas partes que juntam com a animação clássica. Né? E por último, eu vi o 007 contra Spectra. E, assim, eu tenho uma coleção completa até agora, né, até o Skyfall, de todos os 07 com o Daniel Craig. E eu vou comprar o Blu-ray do Spectre no futuro, quando sair, pra completar a coleção. Mas, pra mim, é o mais fraco. O mais fraco de todos. Assim. Mais fraco? Sério? Eu achei mais fraco. Eu acho que, à medida que ele vai passando, ele vai deixando aquele caráter que os filmes vão passando, você claramente vai ver, porque ele deixa aquele caráter de ação a mais pra um caráter de espionagem mais clássico. Que o Skyfall chega no ponto certo que você está acostumado a James Bond. Só que o Spectre, ele passou disso. E tipo, metade do filme é bem legal. Bem legal. Só que a parte, assim, pra mim, a metade final do filme é uma sacanagem. É tão canastrão. O vilão do Christopher Waltz é tão canastrão, assim, que tipo, parece que ele tá no filme 17 fazendo o personagem que ele fez em Tarantino. Não combina. Não combina mesmo. E é tipo, eu adoro o personagem no Bastardos Inglórios e tal. E no Django. Mas aqui não combina. E tipo, não é nem só por causa disso. Que eles tentaram criar. Não, eu nem acho que é culpa só do Christopher Waltz. Eu acho que eles tentaram criar essa ideia do vilão caricato. De que vou contar meu plano e coisa do tipo. Sabe assim, é meio, não é legal, tem direito. Mas, né? A cena que eu olhei, caralho, porra, vocês estão tendo influência do Michael Bay? Por quê, porra? Então assim, eu fiquei meio decepcionado, porque eu gosto de todos os filmes com o Daniel Craig. Tem alguns que eu acho, o Quantum of Solace não é tão foda, mas eu ainda gosto. Eu acho que é um filme, ele é mais pra ação, ele é um filme divertido dentro desse caráter. Mas, e Skyfall eu acho foda. Mas eu realmente não consegui gostar do Spectre, cara. Eu achei que, tipo, o próprio James Bond, ele tá de um jeito assim que eu nunca vi antes. É, tipo, ele é meio subordinado, mas no nível do que tá nesse filme é absurdo, assim, é absurdo. Mas o que aconteceu no último filme era o caminho ele se tornar mais disciplinado. Não, sim, eu entendo, mas ele tá num nível que, sabe aqueles filmes de policiais indisciplinados que vão pra briga sozinho e não estão nem aí? Que é um Rambo, mas não é tão militar? Sim, sim. Parece isso. Não é o 07. Nossa. Não é o 07, sabe? Eu realmente não gostei. Não gostei da nova Bond Girl. Ela é bonita, mas acho que não ficou tão legal. Então, assim, eu realmente não curti. Não curti. Não é um filme ruim, é um filme que até vale a pena você assistir no cinema, pelos efeitos, que boa parte do filme é divertido, né? É um filme muito longo e não vai. Enfim, é isso. E vamos acabar esse bloco que já tá gigante e vamos para as notícias. Lincoln, Cloud e outras novidades da Nintendo. Enfim, dia 12 de novembro teve o Nintendo Direct de novembro. Pra quem não sabe, o Nintendo Direct é um vídeo que a Nintendo prepara. Em geral é todo mês. Eu acho que alguns meses não tem, né? Mas em geral é todo mês. E que eles divulgam as principais novidades da empresa. Como é que anda os jogos e coisas do tipo. E tava muita gente esperando esse de novembro, né? Se eu não me engano, é o primeiro depois, desde que o Iwata, né, faleceu, né? E o pessoal tava curioso e tal pra ver. E assim, dentro. Eu não vou falar tipo, de questões de Iwata morreu e os apresentadores não mudaram e tal. Eu admito, eu gostava mais da apresentação de Iwata, mas isso não é questão, porque foi. Eu sou um cara, eu não vou dizer que eu sou um nintendista mais, mas eu sou um cara que tem uma tendência a gostar mais do Nintendo, tá? Vamos dizer assim. A Nintendo, vamos dizer que ela pautou nossas infâncias, parece mesmo. Não só minhas a infância, mas tudo bem. Então, teve várias novidades sobre jogos que já tinham sido falados. teve um pouquinho do vídeo do novo Zelda, mas o foco na parte do Zelda foi o lançamento do HD. Não vou falar de tudo, só que eu acho que é mais relevante no geral, que mais deu buzz ainda. Mas vai ter relacionamento do Twilight Princess HD para Wii U. Eu joguei o Twilight Princess no Wii que eu tinha, e é um jogo foda para caralho, eu gosto pra caramba desse Zelda. E, cara, quem nunca jogou e tem Wii U, vai valer a pena demais. Eu não sei se quem jogou vai valer a pena pegar só porque é mais bonito. Eu não sei se quantas coisas novas eles vão inserir, se vão inserir. Eu imagino que sim, porque na época que saiu o Majora's Mask 3D para a Nintendo 3DS, eles inseriram algumas coisas, né? Não sei como é que vai ser. A Nintendo, ela também tem essa política de ela não simplesmente ela chega assim e diz, ó, tá bonitinho, toma aí. Ela sempre acrescenta um pouquinho, até que nesse ela vai colocar a versão do Zelda Lobo, né? É o Twilight Princess. É. E ela vai colocar outras versões, por assim dizer, desse Zelda. Então vai ser interessante. Vamos ver. É uma trama bem bonita, assim. Vale a pena jogar, porque é um jogo bem legal, assim, Twilight Princess. Enfim, teve vídeos de Xenoblade. Eu não tô com o menor saco de jogar esse jogo, mas tá bonito pra caramba. Olha, eu fiquei bem animado com esse Xenoblade, viu? Enfim. Eu não vou comprar o Wii U, pô. Tanto que as principais novidades hoje foi 3DS. Jamais! Splatoon tem uma porrada de coisa nova. Esse é o único jogo do Wii U atualmente. Não, ele e o Mario Maker, que balançam assim pra eu comprar, sabe? Mas Splatoon teve uma porrada de. Vai ter uma porrada de DLC pra Splatoon, um monte de coisa. Arma nova, visual novo, cenário novo, um monte de coisa. Tem uma porrada de coisa sobre Pokémon. Vai ter edição. Visto o Virtual Console vai receber o Red, Blue e Green, né, versões deles para o Virtual Console, sendo que você vai poder usar funcionalidade de troca de Pokémons já com Wi-Fi. Mas aí eu tava querendo saber, eles não falaram o principal, que se poderia trocar para o X e Y. Eu acho que não, né, cara? Não. Eu acho muito difícil, teve Pokémon Mr. Dungeon, que eu entendo, além de vender o jogo, vai vender cartinhas, então a gente dá mais dinheiro. É dinheiro, não é? Vai ter dinheiro pra gastar. Tem um outro Pokémon lá. Cara, teve um outro Pokémon, eu não lembro agora. É o Picross? É, Picross, assim, que vai. Na verdade, você vai atrás de imagens de personagens, né? Que depois a gente vai sair de graça, né? Pra 3DS. E que depois isso vai servir pra alguma coisa, uma funcionalidade nova, todo quebra-cabeça que você montar vai servir com um Pokémon pra alguma coisa, ainda não foi divulgado direitinho. E o grande anúncio desse Pokémon é voltando a falar sobre o Pokémon Tournament pra Wii U. É o Pokémon, né? Que muita gente quer jogar, né? Inclusive, quando saiu a primeira vez falando que ia ser só pra arcade, muita gente questionou. Eu questionei, a gente falou aqui, inclusive, quando saiu a notícia do Pokémon Tournament. Finalmente vai sair pra Wii U, né? Espero que um dia saia pra 3DS, quando eu tiver o 3DS de volta. Olha, eu vou te dizer que esse me chamou a atenção pra caramba. Porra, faz... Mito, cara, pra caramba. Imagina se eles conseguem, se eles botam, né, todos os Pokémons, todos os Pokémons pra jogar. É um jogo de luta com 720 personagens. Caralho. Ia ser uma inovação. São 720 personagens, cara, quando eu vi a jogabilidade do Suicune, eu fiquei maluco, meu irmão. E tá foda, viu? Eu achei bem legal. Tá muito bonito, meu irmão. Caramba. Eu achei bem legal. Assim, eu acho que vai ser um dos principais IPs da Nintendo ano que vem, cara. Eu tô maluco. Enfim, falaram do que mais me interessava, que era Fire Emblem. Vai sair Fire Emblem Fates aqui em fevereiro, as duas versões, né? Qual Conqueror e o nome da outra. Desculpa, são duas versões normais e vai sair uma nova, uma terceira versão com coisas a mais. É uma espécie de jogo novo. E o mais legal é que eles lançaram um pack completo. se você quiser, você vai poder comprar um pack que vai vir com os três jogos, vai ter uns extras, tem um pôster, tem umas coisas a mais por $80. E assim, se você comprar por download, isso eu achei foda, cara. Se você comprar por download, cada jogo vai custar $40, né? Se você comprar por download um jogo, você pode comprar o outro pela metade do preço. É verdade, cara, isso... Eu achei, isso foi a cereja do bolo, né? Eu achei isso bem legal, assim, porque, por exemplo, aqui no Brasil vai ser difícil de importar essa porra. É verdade. Então muita gente vai comprar pela internet e, cara... Porra. Vai vender a preços astronômicos. Né? Então, pelo menos, tem uma vantagem grande, né? Bem grande, na minha opinião. E, cara, eu tô doido pra jogar Sony, né, cara? Eu tenho que arranjar um 3DS até fevereiro, porque foi fareiro. Diminui, Toma, diminui. É fareiro. Então, saiu novidade de Paper Mario e Mario Luigi, novo RPG, os três juntos, parece legal, mas... parece legal. Legalzinho, mas não é nada... Esses jogos de RPG são legais. Só que eles não chamam aquela atenção toda, né, pra você ir atrás. Mas ok, mas são todos bons. Esses jogos do Mario e Luigi, Paper Mario é legal. Todos os jogos da franquia Mario de RPG que eu joguei são muito bons. São muito divertidos. Então, falaram sobre Triforce Wars também, de Zelda. Verdade. E de Zelda, né, foi... Se falou do Hyrule Warriors. Que eu não lembro qual é o subtítulo pra 3DS. Hyrule Warriors, alguma coisa pra 3DS. Eu não lembro, personagem, não lembro. E o pior que é uma das notícias mais importantes deles, né? Então, mas tem essa. Que não é uma continuação, mas é uma forma melhorada daquele hack slash louco que saiu de Zelda, do Hyrule Warriors pra Wii U. Sendo que no 3DS você saiu com novos personagens. E anunciaram, né, com maiores destaques da noite, foi a personagem Linko, que é a versão feminina do Link, de certa forma. Que eu quero um amiibo. Eu não vou pra esse jogo, eu quero um amiibo dela. Eu não vou falar que é uma cópia, mas tá parecendo muito com a Lyra do Grand Chase. Eu vou falar. Caralho. Tá quase cagado em coisa. Mas ele. A jogabilidade é bem parecida com a do Link normal, é diferente que ela usa dois crossbows. Inclusive ela tem um ataque spin, só que diferente de ser um giro com a espada, ela chuta. Ela chuta, né? É um chute giratório. E é legal pra caramba. E assim, eu achei. O design de personagem eu achei muito bom. Assim. Quando eu digo que eu quero um amigo é porque tá bonito pra caramba, assim. Pra quem gosta de colecionar bonequinhos de personagens, é um personagem que você quer. Cara, amiibo é interessante, eu tenho quase certeza que a maior parte das pessoas que compram amiibo, eles não compram pra jogar, eles compram pra colecionar. Ai, eu não tenho dúvida aqui. Porque essa porra vendeu nem água. Então... E aquela coleção de chapazinha de sua estante. Essa porra combinou que nem água, assim, tipo, tudo que sai, sabe? Só o desenho dos quatro, só o desenho daquele robôzinho que saiu. Saiu o personagem que só tem o Mario RPG, amigo do Mario, só tem o Mario RPG e o pessoal cobrou, então tem de tudo. Eu digo, se eu tivesse dinheiro eu teria. Pois é, eu também. Enfim, e pra terminar, praticamente sempre tem um anúncio de um novo personagem de Smash, e dessa vez, pra muita gente foi polvorosa, eu não me importo muito. Mas foi uma polvorosa incrível, porque o novo personagem Smash é o Cloud, do Final Fantasy VII. Nuvem. Essa piada foi bastante estendida, mas tipo, foi muita horrível. Gente entrou em polvorosa, no absurdo. Teve gente que, tô feliz, não sei o que, o Twitter parou e bababá e tal. Bem, muita gente gosta de fazer certo. A jogabilidade dele é muito parecida com a do Link, no Fire no Smash Bros. Mas é o Cloud, né? E, tipo, mais do que o personagem, os cenários realmente ficaram muito, muito fortes. Porque eles trouxeram cenários de Final Fantasy VII, né? E os cenários estão bonitos pra caramba. Realmente, os efeitos e tal, tá muito legal. Concordo. E é Smash, né, cara? Basicamente é isso. Assim, uma coisa que também me chamou muita atenção foi... A pequena abertura que ele teve para os indies. Sim. Foi legal, cara. Foi bem legal mesmo. Eu achei muito legal e eu espero que aumente cada vez mais esse espaço para os indies. É, inclusive muita gente esperava que fosse anunciado Shovel Knight para o Smash, né? É verdade. Pô, ia ser muito foda, né? Que ia ser foda, e aí eu ia dizer que ia ser foda, é se eu dissesse o Chrono. Aí sim, ia ser do caralho. Puta Chrono, cara. Ah, cara. Aí sim. Ia ser eu utopia na Terra. Aí ia ser do caralho. O Chrono ia ser foda. É, se você não tiver jogado Chrono Trigger, por favor, vá atrás. enfim, é isso. Eu entendo. Acho que não tem muito o que falar. Eu falo de todos os jogos. É porque foi um dos principais anúncios de jogos, assim. Não é só porque eu gosto de inteiro e tal. Mas principalmente essa questão da Lincoln e do Cloud foram coisas que a internet quis falar muito. Gente, eu tenho que falar com coisa de videogame aqui de vez em quando, né? Pra dizer que existe. É isso aí. Foi muito. Me desculpe, sou eu que espero a palavra das notícias. E é isso, então. Vamos para a próxima notícia. Netflix pode produzir seus próprios animes em breve. Que coisa legal, né? Que notícia eu tive? Eu sempre soube, quando eu falei lá do Adin, eu tinha falado que isso podia acontecer, então eu sempre soube. Que bom, cara, porque a Netflix já veio com essa política de começar a dublar animes, de... De certa forma ela contribuiu no Sidonero Kishi, né? Tanto que muita gente vende ele como original Netflix, mas passou no Japão antes de entrar no Netflix. Mas... É, tanto que esse Daniel Kish ficou muito, muito conhecido aqui no Brasil. Né, foi uma foda, porra. O desenho foi pois é, foda. E eu acho bem legal, a dublagem dele é muito, muito interessante. E é um. E realmente só existe no serviço da Netflix, né? E eu vi um pouco da dublagem do Nanatsu no Taizai também. Eles pediram dublado? Sério? Ele tá sendo dublado, sim. Caralho, que foda! Eu vi um pouquinho da dublagem, tá muito interessante. Tá me lembrando aquela dublagem antiguíssima de Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Pô, cara, pô, que legal, cara. Talvez aí eu volte a assistir o Nanatsu no Taizai. Porque, assim, eu vi Sword Art Online os duas temporadas todas dubladas. Era isso. Eu tenho essa opção aqui, eu vou ver. Tá bem feito. Tá muito interessante. E aí eles já falaram que... É, a ajuda com relação aos animes não vai terminar, a Netflix vai continuar. E existe a possibilidade de acontecer a produção desses animes. E isso que... É um futuro meio que já determinado, sabe? Netflix está fazendo animação ocidental já faz tempo, já tem animação brasileira vindo aí. Tem seriado, tem filme. É uma hora aí, cara. E tipo, a Netflix recentemente ela chegou no Japão, né? E tanto que a Netflix já anunciou, né, que vai se lançar o Aladdin, né? Que é da próxima temporada de animes, vai lançar em sequência com o Japão. Tipo, sai lá, se não me engano, um dia depois, é 2 dias depois, sai do Netflix. Olha aí. Então, vai ser um lançamento mundial e tal da série. Então, ela já tá vindo nesse esquema. Inclusive, ela adquiriu séries de animação que a gente nem via por aí, né? Eu não tô falando daquelas coisas malucas que tinha animados que não passavam no canal e que foi tudo pra Netflix e agora não tem mais. E que infelizmente tiraram, se deram agora do catálogo, que era o Cartoon que eu achava foda, eu assisti Netflix, inclusive, e dublado. Eu acho muito legal essa série do se deram agora. Infelizmente não tem mais, né? Netflix Brasil. Mas, botaram, por exemplo, a versão Saban do Mercury. Mas bem, existe, vai ser um Saban, um Pericuri, que é o Glitter Force, né? Lançado aí. E, bem, eu realmente estou feliz com isso, espero que isso aconteça de fato, espero que aconteça logo. E espero, cara, que eu realmente espero é que, sendo uma produção do Netflix, pro Netflix, e se for pro Netflix, se não for tipo o Sidori no Kish, que é pra TV japonesa, e pro Netflix, que diz a gente ver. Pro Netflix, eu torço muito pra que eles então possam ficar sem a porra dos clichês no nível absurdo que eles estão hoje em dia, cara. Hoje em dia é, quase não se faz série sem fugir de certos clichês. Não é porque usar clichê, quando você sabe usar, é bom. Mas quando você usa só por usar, porque tem um públicozinho que gosta, isso não ajuda na história, na verdade atrapalha, é foda. E tem muita série que tá fazendo isso. Então, indo pro Netflix, puder ter uma liberdade, cara, tem um monte de animação aí que não tá saindo, que sai pelo Kickstarter, que o pessoal faz, exatamente pra trazer essa pegada, porra. Se a Netflix começasse com essa galera que tá produzindo Underdog e outras coisas por aí, ia ser foda, ia ser muito bom. Se eles fizerem como é que posso dizer, um Sense8, o que eles fizeram com Sense8, que foi uma grande quebra de paradigmas em todo mundo, para os animes, ele quebrar os paradigmas mesmo e colocar coisa nova, trazer coisa nova para o anime, que é o que está faltando hoje em dia. Assim, eu vou te falar aqui, se ele resgatasse coisas dos anos 90, eu já ficaria um pouco mais feliz. Ou no começo dos anos 2000, eu já ficaria um pouquinho mais feliz, sabe? Na verdade, eu só queria que eles não exagerassem como a animação hoje em dia é, né? Porque o pessoal realmente está exagerando bastante nesses clichês de séries colegiais o tempo todo. E colegiais mal feitas, né? Pegar todos os personagens protagonistas sendo adolescente e tal. Tem várias coisas assim que não precisava existir do jeito que é e que o pessoal faz para trazer um público que eles sabem que vai trazer. A verdade, às vezes, eles nem sabem, né? Porque o mercado de anime tá meio que uma crise, né? Pois é. Mas, enfim, ia ser muito legal e até uma ideia que eu daria se eu alguém da Netflix escutar esse podcast era tentar pegar uma dessas animações como a Madhouse fez com o Death Parade, é uma dessas obras que saíram no anime Mirai da Vida e transformaram em série, cara. Death Parade foi, apesar de algumas pessoas criticarem no final, em geral, o pessoal gostou, e foi uma série de sucesso da Madhouse. Podia pegar, sei lá, o Little Witch Academia, que inclusive saiu o segundo OVA agora. O pessoal adorou a série da Prime, eu acho incrível essa animação. E tem outras animações que saíram no anime Mirai, incríveis, que dariam pra virar uma série legal. Então... era uma coisa que eu ia achar muito foda, assim. Vamos mandar esse podcast pra o pessoal da Netflix. É, tem que mandar pro CEO da Netflix, pra esse cara aqui, o Matt Blank, né, que falou sobre o assunto, a possibilidade. É. Vai, vamos fazer a versão em inglês desse podcast, vamos lá. É isso aí. Que tô na rede chinesa. Crunchyroll irá coproduzir animes. Para de produzir animes para serviços online. Olha aí. Enfim, a maior plataforma de stream de animes do ocidente atualmente, né? Eu acho que ela é a maior para Funimation, né? Então. Ela está se juntando a uma empresa japonesa chamada Sumimoto e eles vão fundar uma filial para ajudar na composição de projetos de anime. E isso é muito foda. O Crunchyroll, ele tinha que fazer isso em algum momento, porque senão ele ia ser engolido pelo Netflix. Infelizmente. O Netflix, ele faz séries e coisas assim, porque ele sabe que um dia... o pessoal de TV, o pessoal que faz essas produtoras, eles sabem que vão se tocar e eles vão fazer seus próprios serviços, tal como a HBO fez nos Estados Unidos. E eles sabem que o futuro deles vai ser pelas coisas originais que eles vão ter. Verdade. É claro que pra mim isso vai demorar muito mais, até porque os japoneses são meio chatos com o material deles, mas eu acho que é um caminho que um dia vai chegar, vai ter produtora americana, já, como já tem editora de mangá, fazendo seu serviço próprio e botando em no seu serviço. Então, até lá que o Crunchyroll não vai conseguir pegar. O próprio da Skin, que tem contato direto com certas produtoras, tipo, sai coisa da Skin que não sai no Crunchyroll, né? E podia ser drag. Enquanto o Crunchyroll, de certa forma, é a mesma coisa quando eu partilho da Skin. Então... Atualmente, que o Japão, ele tá com um grande problema, uma grande crise no mercado de mangás e animes. É, de mangá nem tanto. Vamos deixar só anime. Deixar só anime. Eu virei pra caralho. Mas sim, tipo, tem essa questão desse problema, porque é caro fazer uma animação, é um produto caro, uma série de animação é caro, principalmente porque o pessoal ainda trabalha, apesar de muito ter se ido para o digital, para a digitalização, o pessoal ainda faz muito processo manual, do tipo de animação clássica, que inclusive é uma coisa que a gente adora da animação japonesa, por ter esse caráter mais clássico e tal, mas isso toma um tempo absurdo e necessita de uma quantidade muito grande de trabalhadores. Então acaba sendo bem caro você produzir uma animação. E é caro em qualquer lugar do mundo, não é só no Japão, é caro em qualquer lugar do mundo. E muitas vezes o retorno não é tão grande. Mas o Japão, sendo uma indústria tão forte, eles precisam desse retorno. Tá falando que nem sempre é. Na verdade, hoje em dia, né, a gente não vai dizer que sabe, mas alguns profissionais da indústria falam que o que segura estúdio são certas séries que fazem grande sucesso, porque boa parte não dá aquele lucro que precisa. Então, você precisa realmente ter um investimento alto até em marketing para poder fazer a parada vender. E é isso, fazer o quê, né? Inclusive, eu coloco um pouco a falta da criatividade, de certa forma, nessas novas produções, como um problema nisso. Mas a gente sabe que o maior problema é a crise mundial, que realmente afetou o Japão de uma forma absurda. Se no Brasil a parada está ruim, vocês não têm ideia de como é que está o Japão. Não têm ideia. Mas o digital é uma saída muito boa, tanto para as produtoras, quanto se os caras fizerem direito, né, os caras aprenderem como fazer, quanto para nós, né, fãs, que não vão ficar a mercê dessas coisas que você acaba sendo obrigado por sua TV e tal. E assistindo o Crunchyroll, uma plataforma fora do Japão, ela veio de fora do Japão, provavelmente, se eles forem coproduzir animes o quanto antes, né, porque realmente é essa a ideia, eles provavelmente vão trabalhar em projetos que tenham um certo caráter mais ocidental, não no sentido de vai deixar de ser asiático e tal, não, mas que sejam mais fáceis de vender para o público ocidental e por não terem essas coisas muito específicas que são mais pro gosto do público japonês. Então, isso é uma coisa legal. É como ele estava falando do Netflix, né? Aquela questão de quebrar o paradinho. No caso, o Crunchyroll não vai produzir séries próprias, mas vai coproduzir, né, vai ajudar, então eles vão poder botar o pitaco lá e dizer. Até uma das coisas que se fala aqui é que se vai ter, de certa forma, é uma opinião dos fãs, né, de como eles devem fazer, vender para os clientes. Porque, para quem não sabe, o Crunchyroll é uma plataforma que começou com uma plataforma de apresentação de anime tipo YouTube, apesar de que eles respeitavam isso, tipo, a empresa dizia para tirar, eles tiravam. E depois se tornou uma coisa profissional, eles conseguiram fazer contrato com as empresas viram que estava funcionando, que os caras estavam conseguindo muito acesso, eles conseguiram transformar isso em um projeto, fizeram um contrato, começaram a licenciar certas obras, e hoje em dia é uma plataforma relativamente grande, né, que tem estabelecido 30, 40, 50 nações, então é muito lugar. E tem 10 milhões de utilizadores registrados e 700 mil subscritores, vamos dizer assim. Pra quem gosta de anime, bom, puta pra falar. Eu assino o Crunchyroll desde que saiu. Eu fiz um texto na época, né, pra explicar. Eu fiz, testei o serviço, eu também não ia falar, é bom porque é oficial. Não. Eu testei o serviço. Ele tem suas falhas? Tem, com todo o serviço, né? Netflix tem suas falhas. Mas ele é um serviço que, em geral, é excelente. Funciona um serviço oficial, barato. Certo, foi barato, são 5 dólares. Até hoje são 5 dólares, não aumentou o preço. Aumentando o dólar, e aí aumenta o preço pra gente, não mais do 5 dólares. E isso desde, certo, no Brasil, 2011. Então, porra, tem um tempinho, né? E, cara, é um serviço legal e que tem muitas séries, toda temporada. Eu acho que vale a pena e eu fico muito feliz que o Crunchyroll trabalhe assim na coprodução. E eu espero que isso ajude muito lá as produções japonesas. A se estabelecerem mais. Mas vamos em frente, que tem muita gente que não tá aqui pra falar, ouvir sobre anime, mas isso deveriam aí também estar aqui pra você. Então vamos dizer isso. Quarteto Fantástico abre um rumo na Fox. é, né? A gente já tinha cantado essa carta há um pouco tempo, hein? Sempre soube. Depois desse filme que foi um tanto quanto destruidor pra carreira da Fox, que abriu um rombo de 28% do faturamento. Ele disse que sozinho, nesse ano, representou um rombo de 28%. É foda. E foi uma destruição, cara. Eles estão apostando nas próximas produções deles pra ver se resolve alguma coisa, mas tá bem difícil. Eles estão apostando em X-Men, que eu tava esperançoso, porém depois do... Do Ivan Uzi? Depois que eu vi o Apocalipse. Ivan Uzi. Aí é Ivan Uzi, porra. Porra, esse mesmo. Aí, cara, depois que eu vi ele, tem uma pequena lágrima, eu não. E, olha, o pior foi que depois eu tava vendo algumas fotos, que eu sigo um canal no YouTube, o Beatdown Boogie, ele posta um vídeo de compilado de fotos que ele tirou nos eventos. E aí tinha um Apocalipse lindo, melhor cosplay que eu já tinha visto. E aí vem o cara e faz isso. Que absurdo, cara. Cara, eu não entendo, tipo, por que Fox, sabe? Vocês tinham como fazer o cara mais legal e até mais fiel, sem fugir desse visual que vocês estão querendo dar pra nova geração. Então, esse filme pode ser até legal, mas esse cara já tá estimado como sendo um vilão dos Power Rangers, porque é muito feio a caracterização dele. Pode até funcionar em tela, mas é feio, cara. E aí eles também estão se apoiando no Snoopy. Snoopy, eu achei bonita a... No Snoopy? Snoopy, sim, a animação. O Snoopy é da Blue Sky. Mas ela tá vindo, mas ele também não apoia. Ah, sim. É porque tem parceria da Fox. Exato. Mas assim, não é feito pela Fox. É feito pelo estúdio, sim, da Fox, mas é a Blue Sky. É o estúdio era do gelo, né? Foda. Inclusive já saiu curtinha que sai no filme do Snoopy, saiu na internet, né? Ele não vazou, ele foi lançado na internet, deixa claro. Quem quiser dar uma olhada, é um curtinha com o Scratch da Era do Gelo, é bem legal, cara. Bem bonitinho, cara. Achei tão bonitinho. E... Cara, eu tô muito afim. É um dos filmes que eu mais quero ver, o Snoopy. É isso mesmo, cara. Porque ele fez parte da infância de todo mundo. Nem por isso. Além de eu gostar pra cara de Peanuts, a animação parece muito foda. E como eu sou um viciado em animação, eu quero ver muito. E eles deixaram aquele tonzinho clássico, né? Sim. É uma homenagem foda pro Schultz. Muito... O Charles Schultz, ele certamente não brigaria com isso. E aí, eles também estão se apoiando na Independence Day, que provavelmente vai ser um igual fantástico, né? Mas eu não vou nem falar. Não, qualquer coisa. O Perdido em Marte, a gente já sabe que é bom, mas... E isso melhorou um pouco o faturamento deles, mas... Vai ser difícil voltar esses 28% com Fox. Espero que isso faça você vender de volta X-Men e... X-Men não vão, não. X-Men. É só botar o Wolverine que o pessoal vai no cinema. Inclusive, é verdade. Inclusive, isso é uma notícia que o Hugh Jackman foi chamado pra ter mais. Pra fazer algumas refilmagens no filme. Ou seja, mais Wolverine pra vocês. O produtor deve chegar assim e diz: mas esse filme tá legal, mas sabe o que tá faltando? Acho que podia ter mais Wolverine. Aí, no meio da produção, vai chegar. Mudou o nome do filme. Não é mais X-Men, é Wolverine Apocalipse. E basicamente é isso, cara. Eles estão tentando recobrar esse dinheiro, mas acho difícil. Cara, pior que assim, quando eu fui ver o cinema, eu realmente estava com a expectativa que eles quebrassem a ideia do que muita gente tava falando. É triste, cara, porque realmente não é um filme... Não é um filme merda como um filme de ficção científica. Só que quando ele se torna um filme de super-herói, ele é uma merda, sim. Então, assim, ele é um filme merda de super-herói. Não, e o pior é que ali dá pra você perceber que houve uma mudança muito brusca e aí você não sabe de onde é a parte da mudança. Porque, assim... É outro filme. Quando ele se torna um filme de super-herói propriamente dito, ele é outro filme. eu acho que a parte da ficção científica veio do Josh Trank. É rasa, mas funciona. É uma sessão da tarde. É muito boa. Eu não acho muito boa. Ele é rasa, ele é bem brutal, né? O garoto fez um pouco no buraco negro na garagem, então... Mas ele funciona, não é ruim, funciona, você não fica... Ah, que filme merda, cara, de... Mas é que tá... Mas na hora que vai pro super-heróis e tem um CGI, aquele CGI que dá uma bosta inacreditável. E tudo pior ainda mais quando aparece o Doutor Destino, é uma merda, cara. Como disse o Luke, eles vão fazer o Doutor Destino colocar um chapéu de galinha. E dessa lambada no próximo filme, é isso aí. E eles já estão dizendo que vai ter o próximo filme, então... Não vai. Pode ter, mas não vai ser uma continuação dessa. Não vai. Eu espero que não. Saiu todo mundo obrigado, cara. Pô, o diretor saiu obrigado, os atores saíram obrigados, todo mundo saiu obrigado, essa porra. Na entrevista, Kate Mara disse que foi horrível fazer... Ela não viu o filme, cara. A própria atriz não viu o filme. Então, vou passar porque senão a gente vai ficar aqui falando mal do quarto. Vamos pra próxima, O projeto de adaptar Monster para seriado ainda não foi jogado fora. And slowly you come to realize. It's all as it should. Por quê, né? Não, brincadeira. Eu queria muito ter um seriado do Monster. O Doutoro disse, né, que a ideia do Monster, do live action do Monster, né, seria um... Teoricamente seria um seriado. Agora estão falando de live action, então não se sabe. Espero que não venha um filme, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, eu espero que não. Não, pelo amor de Deus, não. Mas deve ser ele disse que o projeto existe, não tem como fazer mais no HBO, né? Foi estudar, não vai ser, se for vai ser outro canal. E disse que ano que vem ele deve sair alguma informação. Isso foi que tirou quase que 75% do meu interesse. Ah. Porque a HBO, ela faria da maneira perfeita. Mas Monster, como ele não é uma série tão pesada, é uma série adulta. E interessante. Então tem canais que dá pra fazer, tipo Showtime, ele poderia fazer uma série assim, porque tem séries adultas interessantes. A CBS, em última instância, talvez. Espero que não. A CBS talvez não. Que não vá pra ABC. Mas que não vá pra não indo pra ABC. Estou feliz. Se o autor disser que vai ter Monster na ABC, eu foda-se. Eu não vou. Vlad, a Netflix tá escutando esse podcast. Netflix, faz Monster. Mas é difícil. Mas enfim, a gente acha que é pouco provável, afinal, o Guilherme Del Toro que tá na frente do projeto. Então, tipo, é o Del Toro. Vamos acreditar que ainda existe essa chance. Vamos acreditar que nem o filme de Akira, que eu não quero que aconteça, mas vamos acreditar. Não. Enfim, eu tô torcendo, cara. Na verdade, eu nem sei mais. Eu não o mangá vou é tão bom, pois eu vou me sentir mal com isso. Eu vou torcer, não pro Del Toro, mas eu vou torcer pra o mangá, pra série Monster sobreviver ao Del Toro. Não, tipo, se fizer, o Del Toro é um diretor legal, principalmente na parte visual. Só que ele não faz. Pô, os filmes não existem, não funcionam. Pois é, né? Tipo, ele diz, eu tô no projeto, o filme cancelado, porra. Aí você tá de sacanagem. Assim, vale ressaltar coisa que o Del Toro de certa forma, recentemente, ele lançou uma série no HBO, né, que foi Strings, que é uma série lá de vampiro, que foi muito bem falado pela crítica, mas, vamos ver, né? É porque Monster é uma série que eu gosto muito, muito mesmo, assim. Geralmente eu ignoro essas adaptações americanas mal feitas de coisas vindas do Japão. Mas o Monster vai ser difícil. Porque o legal do Monster é que ele já tem essa temática estrangeira. É porque assim, ele tem tudo pra dar certo. Ele só não dá certo se os caras quiserem fazer merda. Tem que ter um cara que tenha... Como eu disse, se o autor conseguir fazer, eu tenho fé que a série vai ser isso aí. É acreditar que o autor vai conseguir fazer. O negócio é ele chegar assim e dizer: não tem, esse projeto é bom, mas vou deixar pra lá. Ele tá brigando pra que gigante, pra que o Pacific Rim 2 realmente saia. Diz que tá, vai sair. Mas tem gente dizendo que não vai. Eu sei mais, cara. Porra. É difícil. Eu ia ficar feliz se fizesse uma série legal de monstros assim. Sobrevive. Se não existir, também eu não vou ficar triste, porque o mangá é muito bom e eu fico muito feliz de ter lido ele duas vezes. E porque é foda, é uma história foda. Eu tenho um dia que terminou o anime, então eu não tenho anime. Cara, eu também. Eu comecei o anime e depois eu. Enfim, é isso. Cara, hoje a gente tá cheio de coisa de Japão. Agora que eu percebi, tipo, até esse aqui, que era só pra falar de seriado, foi pro Japão. Desculpa o pessoal aí que não é tão fã, mas tipo, se vê que se você não é Monster, ele é um mangá que é perfeito pra você ler, mesmo se você não tá acostumado e não curte tanto o gênero mangá, exatamente porque, como a gente falou, ele é o tema arte, ele é muito mais pegado pra parte ocidental, a trama é toda passada na Alemanha e em uma. Uma parte da Alemanha, uma parte da Tchecoslováquia. Então, assim, tem toda uma pegada ocidental que vocês podem pegar e vão achar interessante. É uma história foda, Pra é leiam. Vale muito a pena, E vamos para a última notícia. Scarlett Johansson pode ser a protagonista do filme que adapta o caso do Gamergate. Yuri, o que é Gamergate? Gamergate, ele foi um problema que aconteceu, um caso, ele é uma referência ao caso do Watergate. Que foi, no caso, uma corrupção nos Estados Unidos. Watergate. É isso mesmo. E o Gamergate, ele faz uma alusão a isso. No caso, era pra fazer uma alusão a isso, né? Era pra fazer, né? Aconteceu que uma produtora independente, uma mulher, ela fez um jogo que era aparentemente simples. Ela apresentou esse jogo a uma empresa. E o jogo dela foi aprovado com unanimidade para ser produzido e publicado. Ela criou uma empresa, lançou o jogo e a imprensa. Fez uma aprovação unânime em geral. Isso. Todo mundo falou bem. E aí, o ex-namorado dela veio a público e disse que tudo isso foi devido a ela ter. Dormido? Certo, com alguns jornalistas. Os jornalistas? Alguns. Ela disse que foi o primeiro jornalista que deu a crítica. Foi porque ela. Foi com uma. Foi só com um. Ok. Assim, a gente nem sabe. Pode ser só um ex-namorado babaca que foi falar disso. Não, aqui tem dizendo que foi o ex-namorado dela. Não, eu sei. Mas pode ser só o cara que tava com birra e falou. Nunca foi confirmado completamente que isso aconteceu. Mas o que veio a surgir é essa ideia da corrupção, de que existiam jornalistas vendendo críticas por prazeres sexuais ou por dinheiro e tal. E por isso a ideia do Gamergate, dessa coisa com o grande golpe de corrupção que tem nos Estados Unidos, do Watergate. Seria a corrupção da imprensa de jogos para fazer críticas boas para certos jogos. Essa era a ideia original da matéria, dessa briga do Gamergate. Porém, A internet é uma merda. Assim, a internet é o fundo do poço. É o fundo do poço, às vezes. E aí vem esse problema. Que depois do caso de Gamergate, algumas pessoas que foram contra a produtora, Sui Kim, fizeram meio que uma milícia contra a atuação. O caso era para brigar com essa questão da corrupção jornalística. Mas ganhou uma proporção dentro das coisas da internet que eles, em vez de brigar com a questão da corrupção jornalística, eles foram falar da mulher que teoricamente fez sexo para o jogo. Então, o problema não foi do jornalista de corrupção, foi da mulher. Foi a participação da mulher. Como é que isso, cara? Porque a mulher não pode ter... Porque essas mulheres não podem jogar o meu joguinho, meu brinquedo. cara, essa internet é foda, cara. E que gerou um dos... das coisas mais absurdas, cara, já existe assim. Sempre houve um certo grupo de fãs de videogame, de game, de pessoas que se dizem games, são babacas. Eu vou falar na boa, são babacas que tiveram essa coisa de tipo, mulher no videogame não dá certo, e que as personagens femininas têm mesmo que ser representadas da forma que a maioria dos jogos representam, de forma sexualizada e tal. E, cara, isso é uma babaquice. Tem várias produtoras femininas muito boas em toda a indústria, em todas as áreas da indústria. E, certamente, cara, tem mulheres que têm a entregar para a indústria, fazer histórias tão incríveis e até mais incríveis do que muitos homens. E personagens femininas que são tão legais, que sem ser sexualizadas. Mas não, porque essa galerinha gerou essa milícia e continua aí. E o pior é que eles fizeram essa milícia, foram começaram a atacar publicamente a Zoe Quinn, tá, nas redes sociais, e qualquer participação feminina em jogos. Aí, isso mesmo na produção. E, cara, que babaquice, cara, que coisa pequena. Por exemplo, uma notícia que não tá falando, mas começou essa coisa de produção, aí foi pra questão dos próprios jogadores mesmo. Exato. Até isso. E a questão de toda a briga que se tem atualmente da representação feminina em várias áreas, inclusive nos videogames, isso ainda foi uma quebra de caras falando mal, e toda aquela crítica que sempre se via e que é correta sobre o fato de a maior parte dos personagens femininas serem sexualizadas em muitos jogos, muita gente, na verdade, foi, por causa dessa porra do Gamergate, teve a milícia contra, não tem que ser assim, é uma foda, cara. E foi no nível crítico, não é só carinhas brigando na internet. Teve pessoas da indústria e pessoas fora da indústria, mulheres que foram humilhadas, que foram ameaçadas, que foram... não sei se teve um caso mais forte, mas sei que teve judiadas. Então, tipo, foi pesado mesmo assim, a situação. Teve uma youtuber que é uma... Deixa eu ver aqui. Aqui, Anitta Sarkeesian. Que ela tem um canal de críticas de anime. Jogos. E ela, se você ver, em todos os comentários dela, tem pelo menos uns... 1.000 pessoas, 1.000 a 100 pessoas. Eu deixo de diminuir essa taxa aí. 1.000 a 700 pessoas falando que ela não presta para ser jornalista, que como ela é mulher, ela não entende jogos. E que palhaçada. E ela já participou de produtora e tudo mais, né? É foda, cara. E inclusive a história é baseada num livro dela, da Zoe Quinn. Não, o livro é da... Não é da Zoe Quinn, não, né? Autobiografia. Tô maluco, assim. Quem vai produzir a história é a Amy Pascal, eu não sei. Quem escreveu o livro foi a Zoe Quinn? Foi? Quem escreveu o livro foi a Zoe Quinn. Foi a Zoe Quinn. O nome do livro, o livro é Como Salvar a Internet de Si Mesmo. Uma coisa assim, Crash e tal. Crash Override, How to Save the Internet from Itself. Como Salvar a Internet de Si Mesmo, isso aí. E aí, caso vai ser produzida por essa ex-executiva da Sony. E no caso, a atriz mais contada, que a gente. Ela se interessou pelo papel. O mais interessante é isso. Isso foi o que foi melhor. Scarlett Johansson, ela se interessou, ela viu meio que a repercussão que você tava tendo. E disse, pô, eu quero, eu... Ela se interessou por esse papel. Scarlett. E aí ela vai... Scarlett, ela vai... Assim. Além de ser minha musa, assim, ela... É, em todos os quesitos, porque ela, não por ela ser só bonita, mas porque ela é uma puta atriz, é uma cantora também incrível, a voz dela é demais, cara. Assistam Her, sim. Escutem as músicas da Scarlett, a voz da Scarlett é incrível. Além de se posicionar em causas como essa, uhum. que só torna ela cada vez mais essa atriz mais incrível que ela é, uhum. E ela vai participar desse filme, que já foi intitulado Control Alt Delete. Isso. Esse filme ainda... Tá, tem essas questões, ele realmente vai sair, porque tem esse problema da indústria de jogos, né? Tá ali no meio e não é tão fácil você brincar com uma indústria tão grande, de certa forma. Porque isso não é uma crítica à indústria, é uma crítica aos fãs. Então, mas a gente nunca sabe exatamente até que ponto a indústria aceita ou não isso. Então... a gente espera que esse filme saia de verdade. Eu imagino que vai sair, eu acho que não vai ter problema não. E, cara, eu vou estar lá no primeiro dia no cinema, assim, assistindo. Eu acho que é um filme importantíssimo para essa causa, porque é uma maluquice que esses caras fizeram. Eu acho que, pelo contrário, tem que ter mais mulher na indústria fazendo jogo, tem que ter mais roteirista, tem que ter mais personagem feminina forte. É, minha personagem preferida de Fire Emblem, ela tem uma divisão, né? Que é a Lin do Fire Emblem 7 e o Roy do Fire Emblem 6. E eu gosto de praticamente todas as pessoas femininas do Fire Emblem que eu jogo. Às vezes eu faço um grupinho de exército só com as mulheres, sabe? Pronto. Mas enfim, isso é qualquer coisa. Mas assim, eu acho que tem que ter essa representação. Tem personagens tão legais e que não precisam ser, e que mostram que não precisa ser sexualizado para você fazer um personagem bem feito. Tipo, tem que ter mais disso na indústria, cara. Tem que ter histórias mais boas. E assim, eu tô falando só do personagem feminino, pô, mas tem mulheres produzindo personagens masculinos incríveis, porque tem várias escritoras que falam de histórias sobre o personagens masculinos que são fodas também. Então, tipo, tem que ter, cara. Não é só por causa da época que a gente vive e tal. É porque a indústria só vai evoluir quando se vê que essas diferenças, não só de jovens, de qualquer tipo de produção, o mundo só vai evoluir quando você vê que essas diferençazinhas é uma coisa ridícula, cara. Isso serve pra atrasar, sabe? Não dá. Então, o mundo necessita desse. Eu realmente queria, eu acho que como gamer, que não joga muito, mas de vez em quando, eu acho que esse filme era essencial pra dar uma chacoalhada. Pra mostrar, porque assim, quem tá de fora, quem não sabe nada, muito da indústria e que vai ver esse filme, eles não fazem ideia dessa porra que rolou. Mas quem tá na indústria sabe a repercussão que esse negócio teve. Mas quem tá de fora não faz ideia, cara. Ficou um absurdo. Né? O gamer viciadinho de Grand Chase, Elsword, que as personagens principais são todos femininos, eu vou apoiar esse filme de uma maneira aí, cara, astronômica, cara. Vai com fé. Uma coisa que eu acho legal é que, pelo que foi falado de todos esses envolvidos, aparentemente o principal de tudo, que todo mundo está envolvido, são mulheres, né? E eu acho que é importante isso também, ressaltar isso, porque, nesse caso, o principal ponto de vista é delas. Então, tem que ser elas que tem que produzir e pintar para ir do projeto mesmo. Exato. Não sei sempre que não pode ter homens na produção, mas acho que, tipo, pega uma diretora mulher, realmente saiba. Roteirista já é, né? E tem a Scarlett como principal. E que tem é importante fazer... porque ela atrai os dois públicos, né? Tem que fazer o clube da Luluzinha nesse negócio. Tem. Dessa vez sim, tem que ser. É o certo. E, tipo, é, eu realmente quero muito que esse filme saia, que eu quero muito assistir. Né? Não só pra crítica, porque dá uma puta história, sabe? Dá um filme legal. Como um fã de cinema, eu também quero ver esse filme. Com certeza. Até porque tem Scarlett. É minha música. Minha música, cara. Mas bem, é a música do mundo. Olha aí. É isso aí. Eu indico Yu-Gi-Oh! Pro. ele é um jogo que ele foi muito popularizado na internet, até com o advento do Duel Network. O Duel Network é um site que ele meio que funcionava como um jogo para o Yu-Gi-Oh! E envolvia muitas pessoas, só que com o tempo ele se tornou um pouco datado. E era um saco jogar nele, porque as jogadas eram todas esquematizadas. Só que aí veio o Yu-Gi-Oh! Pro, que como já diz o nome, é um site, é um jogo de Yu-Gi-Oh! E ele traz uma jogabilidade que é tão fluida, tão automática. Você clica na carta, opa, vou invocar. E ela já vai pro lugarzinho dela, já ativa o efeito se ela tiver que ativar, não ativa o efeito se ela não tiver, ela nega o efeito se ela tiver que negar, e ela faz tudo da melhor maneira possível. Eu adoro o Yu-Gi-Oh! Pro, jogo bastante, essa é a minha indicação de hoje. Você jogou muito Yu-Gi-Oh? Não sei se você pode dizer que eu joguei muito, mas eu joguei Yu-Gi-Oh! Eu nunca tive um baralho, né? Então eu jogava com a casa dos amigos, mas eu joguei online também algumas vezes. Jogos de cartas, eles funcionam bem online, né? Eles servem, principalmente se você conseguir jogar com seus amigos, se tiver um grupo de amigos pra jogar, eles funcionam ainda melhor. Mas também dá pra jogar com estranhos, sabe? Porque, como todo mundo sabe, né? O multiplayer é uma coisa... que ao mesmo tempo é super legal e é a coisa mais irritante do mundo, porque as pessoas, dependendo de com quem você joga, elas não respeitam você. Então, mas eu nunca tive problema com isso no Yu-Gi-Oh! Especificamente. Mas assim, funciona muito bem o Yu-Gi-Oh! Online. E o Yu-Gi-Oh! É um jogo legal, é um jogo de cartas bacana, assim. Eu não jogo hoje em dia, mas quando eu jogava eu achava bem legal, assim. Com o advento do Yu-Gi-Oh! Pro, ele trouxe algo muito bom, que foi a flexibilidade do jogo. Se você não tiver com vontade de jogar aquele online, que é um saco de vez em quando, exatamente do que você falou, você pode jogar contra a própria inteligência artificial, que foi muito bem feita pelos criadores do jogo. Muitas vezes eu perdi com inteligência artificial, porque ela é muito boa. Ou você é muito ruim. O cara tá me batendo mesmo. Mas é sempre uma possibilidade. Você só pode dizer que é bom no jogo quando você pode ganhar da máquina sem problema. Depois você joga os outros. É sempre uma possibilidade de eu assim, né? Você ganha da máquina, não é pra você dizer que você é bom, é pra você dizer que você sabe jogar. Ninguém pode chamar que você é péssimo. Você ganha da máquina. E tem ganhado no nível máximo da máquina. Mas sei que você jogou de gol, porque aí começa a canal, porque ninguém joga da máquina no nível máximo, eu sei que você viu jogar no final. Mas. É porque gol é foda, puta que pariu. Mas. Gol e xadrez, né? Xadrez também é complicado. É quase um gênio. Mas Yu-Gi-Oh! Dá pra ganhar. Foi, então fica aí minha indicação. Dá pra ganhar que é bom, né? Eu não ganho ainda. Ganharia. Não, não, eu sou ruim. Ah, mas aí é que tá, pô, porque você pode criar o seu deck da melhor maneira que você quer, porque lá tem todas as cartas. Você não precisa pagar nada, é só você fazer o seu deck. E aí você consegue, pô. É muito legal isso. É bem instintivo a maneira que ele deixa. Ele deixa até alguns decks prontos para que você entenda até a maneira como você construiu um deck. E isso é muito interessante. Então fica aí a indicação, Yu-Gi-Oh! Pro. Eu dou 4.7 Batman Estrelas Cruz. Porra, caralho, 4.7 é muito alto. Porque ele, não importa o quão ruim seja o seu computador, ele funciona bem, ele tem uma jogabilidade bem fluida, e se você tiver com o saco cheio, você dá aquela jogadinha contra a máquina e depois você dá relaxado e volta pro que você tá fazendo. Ele é bem rápido e você não precisa ficar se enchendo o saco de pô, não sou bom bastante, porque ele é bem uma diversão. Se você quiser tratar aquilo de uma maneira séria, você trata, mas se você quiser tratar aquilo como diversão, você trata como diversão, e é isso. É muito bom o jogo, 4.7. Música. Eu indico Superman Terra 1. Então, todo mundo sabe que eu sou meio que desse Nauta, né? Desse Net. Desse Net. que é pior desse Nauta. Enfim, e eu sou uma putinha fã do Batman, né? Fazer o quê? Mas, e eu sempre tive. Eu sempre tive. Não é que eu não goste, mas eu nunca vi histórias muito boas do Superman. Porque eu acho um personagem difícil de fazer, cara. Apesar de eu gostar muito dos filmes clássicos do Superman e tal, ele é um personagem difícil de fazer. Só que ele sempre foi um grande personagem, ele é o principal da tríade principal da DC, né? E, obviamente, ele é um personagem mais importante da história dos quadrinhos e tal, tudo isso é inegável. Mas muita gente critica o Superman por causa da pegada escoteiro dele, não sei o que, aí dá dor desse filme, né? Mas bem, enfim, eu sempre tive essa crítica porque eu não li tantas HQs boas do Superman. Uma das HQs que eu acho boa, não é incrível, mas é legal, foi o Action Comics, que saiu agora enquanto saiu do 952, eu acompanhava, que o Morrison fazia, né, e Grant Morrison fazia, eu achava bem legal a pegada dele, e eu sempre gostei, eu nunca gostei tanto de histórias falsas do Superman, mas sempre gostei do Superman na Liga da Justiça. Eu sempre achei que ele era uma personagem muito, muito legal dentro da liga, principalmente quando o Batman não emburrecia todo mundo. É porque o superpoder do Batman é tornar todos os super-heróis burros para que ele resolva o problema sozinho, né? Aí os outros só fazem o que ele manda. Mas, então, teve uma época que a DC ela produziu essas várias minisséries ali nos coisas nos 2000, umas novas características de personagens da deidade principal da DC, né? E uma desses grupos de histórias foram as histórias da Terra 1, que seria uma versão paralela dos heróis, que não é diferente, não é tipo Ultimate da Marvel, né, completamente diferente, mas que que os autores dessa forma podiam reescrever a história desde o começo. É quase como se desse um ano 1 e em diante para os personagens. Quase nada. Mais ou menos. Em 2010 saiu o Superman Terra 1 lá nos Estados Unidos. Agora em 2010 saiu outros personagens também, Terra 1, mas saiu o Superman Terra 1, desenhado pelo Shane Davis, que é um grande desenhista, já fez bastante coisa para DC, fez coisa para Marvel em geral. Eu gosto muito da arte do Shane Davis, né? A melhor coisa do mundo, mas é porque assim, existem autores melhores, mas eu gosto bastante da arte dele. E escrita por nada mais nada menos que J. Michael Straczynski. Ele é um cara foda. Ele é um cara que... Eu vou dizer assim, ó. Ele tem um bom porrada de quadrinhos, muita coisa. Ele escreveu muito pra DC, né? Pra Marvel, pra produtoras, fez Independentes, fez série pra TV, fez série pra caralho. Ele é o que faz Sense8 funcionar, que se fosse só os Wachowski ia ser uma merda. Olha aí. Ele é um dos roteiristas do Sense8, o Straczynski, que é um dos roteiristas do Sense8, né? E eles deram pro Straczynski essa liberdade de contar como é o começo do Superman. E, cara, é a melhor HQ do Superman que eu já li. Assim, eu sei que tem muitas HQs, só que eu admito que eu tenho falha porque eu não li muitas HQs do Superman. Mas de todas as que eu li, e eu li várias de origem, essa é a melhor HQ de origem do Superman. A primeira edição, né, que eu tô falando principalmente do primeiro compilado que saiu aqui no Brasil pela Panini, vai sair agora o segundo, e eu não sei se vai sair ou se já saiu o segundo, eu sei que o terceiro ainda não, né? Mas a história de origem do Superman é foda. E, cara, o que eu acho mais foda é que quando você lê aquele quadrinho, somente quando você vê filme, e lê aquele quadrinho que é tão perfeito e tão genial para você traduzir para o cinema, os caras vão e fazem diferente, se dá aquela tristeza, sabe? Você parece que aquele filme que já era mais ou menos, Ele fica pior. Ele fica merda. E aí, não ficou merda. Mas por exemplo, o Menosquinho é um filme que eu acho legalzinho. Mas não é um puta filme, não é um filme do Superman, na minha opinião. Só que depois de ver Terra 1, caralho, por que eles não fizeram isso, sabe? Assim, é tão perfeito o início, assim, a forma como o Straczynski fez, é tão boa, tão legal, cara, e é tão honesta com a figura do Superman, que fica triste, porque é a história do... Porque assim, o Straczynski é um cara que ele sempre tentou pegar tons mais realistas, né, pela história, e tal como o filme novo que eles colocaram. Só que ele não faz isso fugindo da característica principal dos personagens. Então, você tem o Superman, a história dele vai mostrar o Clark Kent acabando de chegar em Metrópolis e tendo todas as possibilidades do mundo do que ele ser na vida, né? E, inclusive, ele tenta vários trabalhos. E todos os trabalhos, ele pode conseguir qualquer trabalho do mundo. Porque, apesar de ter um emburrecimento do Superman pelo Batman, tá ligado? O Superman é um cara muito inteligente. Então, sempre. Trabalho. Então, ele faz vários testes para várias coisas. Então, ele pode ser um super jogador de futebol americano, por exemplo. Ele pode ser um cientista fodão. E ele pode ser outras coisas, inclusive a questão do jornalismo. Inclusive, até isso é muito bem colocado do porquê ele escolheu ser jornalista no final das contas. E a trama. Ela é exatamente sobre aquilo que o filme tenta fazer e não faz, que é por que, que o Clark Kent virou o Superman? Porque assim, o fato de ele ser um alienígena não faz com que ele tenha de ser o Superman. Tanto que a gente diz tanto que a inspiração em várias coisas do Superman foi muito mais pela família da Terra que a família de Krypton, apesar de que o pessoal de Krypton, eles meio que mandaram dizer que você vai ser um deus em Krypton e tal. Bem, tem toda essa parte clássica aí de várias histórias do Superman. Mas a história toda, boa parte da história pelo menos, é exatamente sobre a autoconsciência do Superman, do porquê ele seria esse... Pois, por que ele tem que interferir no mundo? Por que ele tem que salvar essas pessoas que não se importam com ele? Porque assim, o Superman, ele é o cara mais adorado do mundo, de certa forma. Mas ele é o cara mais solitário do mundo. Porque nunca vai existir alguém igual a ele. E principalmente como Superman, ele nunca vai poder se aproximar 100% das pessoas. Ele é basicamente o Doctor Who do quadrinho. Ele é realmente o Superman. É uma coisa assim, diferente. E dentro desse quesito, tem uma frase, cara, que eu acho tão incrível, que eu acho foda, que eu já tinha ouvido antes, mas ficou agora ouvindo certinho, que é uma frase do Clark conversando com a mãe dele, e eles estão falando lá por que ele deve usar roupa, por que ele não usa uma máscara. A pergunta dele é por que ele não usa uma máscara. Aí ela diz, tipo, você não pode usar uma máscara, porque as pessoas vão olhar pra você e elas não podem ter medo de você, elas têm que ver que você tá de cara limpa. E você tem que pensar no seguinte: quando você fizer isso, você... Não é que você não vai usar máscara, é que quando você for Superman, você não vai usar máscara. Todo o resto da sua vida, todo o resto do tempo, você vai usar máscara. E é isso, cara. Essa é a frase foda que tinha que ter na porra do filme e que não tem. No filme tem o pai dele dizendo pra mãe que ele pode deixar as pessoas morrer. É verdade. Isso, isso é o que traz a grande oposição do Batman com o Superman, né? Porque o Batman, ele é o tempo todo Bruce Wayne, e de noite, quando ele tem que resolver os problemas, ele é o Batman. E o Batman, lembra lá, o Batman é um justiceiro, de certa forma. É um justiceiro que mata, mas é um justiceiro. O Superman não, ele é um herói. Ele é um herói. Ele é um cara, ele tá ali, não é pra se limpar a cidade dele de um domínio. Ele tá ali pra salvar o mundo e pra inspirar pessoas. E tipo assim, eu falo do filme porque até a trama, de certa forma, de quem, da ameaça dele nesse primeiro volume, lembra muito o que tem no filme, lembra de certa forma. Não é a mesma coisa, mas lembra. Você sai, você para de ler, você termina de ler e você fica, Pô, aí sim, surgiu não só um cara de carro, surgiu um super-herói que existe para inspirar as pessoas a fazer o melhor. E é isso que o Superman é. A ideia do Superman não é que ele, ah, é o super foda que vai salvar, que pode salvar o mundo. Não, cara. Ele tá ali para inspirar as pessoas a serem melhor, porque só assim que o mundo vai se salvar. Porque só o Superman não tem como salvar o mundo. É como dizem, é como diz aquele, aquela célebre frase que foi dita pelo Super, com relação ao Superman. Deus existe e ele e americana são um complemento, mas a parte de Deus existe é o melhor. Que ele está dizendo que aquele ser superior que olha por todos nós, que protege a humanidade, ele existe, cara. Eu não gosto muito disso, apesar de sim, a criação do Superman toda tem a ver com Jesus Cristo, óbvio, né? Mas o filme foi sacana porque tudo ele quis fazer, até o cara começar com 33 anos de idade, que porra! Aonde que o Superman começou a agir com 33 anos de idade? Tudo bem, foda-se. Mas eu não gosto dessa ideia do Deus existe especificamente. Eu não gosto de tratar o Superman como um deus. O Superman, ele é um herói. E o que o herói tem que fazer é salvar o dia e inspirar as pessoas a melhor coisa delas. É por isso que os heróis da DC, os que são heróis, no Liga da Justiça o Batman se torna um herói, né? Foda dela, nem tanto. Mas os heróis da DC, eles são tão diferentes. No caso, eles são diferentes da Marvel, por isso que eu gosto tanto, é que eles não estão ali porque você vai se identificar com eles. Eles estão ali para você se inspirar e ser o melhor possível como eles são. E eu acho isso foda do caralho. Bem, eu gostei bastante dessa daqui e vale muito a pena. Assim, Superman, Terra 1, o compilado é bonitão, vale a pena também. Eu acho que é meu caro, eu não me lembro quando eu comprei, faz muito tempo. Só agora que eu li, mas faz muito tempo que eu comprei. E quando sair o Terra 1 volume 2 eu pretendo realmente comprar. Provavelmente eu vou ler um pouco antes, né? Mas cara, pelo menos se você nunca comprar o Terra 1 volume 2, você nunca for atrás, o Terra 1 volume 1 é uma história fechada e é uma história foda de início, assim, Superman. É muito boa pra mim. Eu bato assim no peito. É a melhor história do Superman que eu já li. Uma história só do Superman. Não tem nenhum outro herói. É só do Superman. É porque tem muitas histórias fodas escolhidas com o Superman e outros heróis. Mas só do Superman, essa é a melhor história, assim, que eu já vi. Cara, eu vou buscar. É muito foda essa gráfica nova, é muito boa. Eu sei que muita gente fala bem de todos os Earth 1, né? Todos os Terra 1. Mas esse do Superman é muito bom. Muito bom mesmo, assim. E isso tá vindo de um cara que não gosta muito do personagem nos quadrinhos, né? Eu gosto da ideia do Superman, mas não tanto do Superman nos quadrinhos. Mas esse é muito bom. Esse é muito bom. E é isso. Eu dou 5 Batman Feira da Fruta. É muito foda. Eita! Ah, Tomás. É foda, é foda. Eu não tenho nada que tirar nem pôr. Assim, acho que, não sei. Na época, a arte do Shane Davis é muito boa, né? É o que eu ia dizer, só faltava ser o Alex Ross, que aí eu dava 10. Mas o Shane Davis tem uma arte muito boa também, então é foda, assim. Não quero brigar, não quero ter intriga nisso, tá? É nota 5, nota máxima. Olha aí, é bom. Muito bom. Considerações finais desse podcast. Yuri, você tem alguma consideração final? Você tem alguma coisa que você quer falar aí para os ouvintes? Você criou seu blog? Olha que eu estou pensando aqui no que eu vou falar ainda no meu blog. Eu vou criar. E eu percebi agora que esse foi o podcast que o Eduardo falou só de quadrinhos, cara. Olha aí. Enquanto que só teve anime, né? Não, eu falei de filme também, mas a maior parte foi quadrinhos. É porque, como eu disse, eu tô tentando terminar a minha lista. Eu tô tentando tirar os campeonatos, pô. Então, é claro, vai ter um monte de quadrinho. Próximo podcast vai ter uma porrada de quadrinho, como eu falar. Eita, pô. Mas, cara, muito bom participar. É sempre uma honra participar. Muito obrigado. E é isso, mais uma vez, uma outra edição. Cara, assim, é simples, legal, obrigado, Yuri. É muito divertido, cara. Você tá indo muito bem. Você tem grande chance de ser efetivado. Se não fizer nenhuma merda, você tem grande chance de ser efetivado. Eita, agora eu tô com medo. Tá tranquilo, assim. Então, eu vou ler rapidinho aqui. Teve dois comentários na última edição, então acho que dessa vez eu vou ler. Geralmente eu não leio, né? Então, de vez em quando é bom, a cada 5 edições eu ler um comentário. Não, assim, pessoal, comentem. A gente sempre lê os comentários. Eu leio os comentários, geralmente eu respondo lá nos comentários mesmo. A gente fica uma conversa lá, um bate-papo. Quando eu não leio os comentários especificamente do podcast, sempre leio lá. E é legal porque continua a discussão e vocês me dão dicas para melhorar os podcasts e para falar sobre novas coisas. E dicas de jogos, de quadrinhos e tal. Então é sempre bem legal. Então, por favor, comentem. Podem comentar diretamente no Opinando, podem mandar e-mail pro blog opinando@gmail.com, que eu nunca falo das redes sociais, né? Podem acessar o Facebook do Opinando também, que é blog opinando, facebook.com/blogopinando. Pode acessar a minha conta do Twitter, se quiser conversar diretamente com o @nickon, ou a do Luke, que é o @lucas. Não sei se o Yuri tem conta. Ah, na verdade tem, desculpa. Eu sei, porque. Eu sei, desculpa. Pode ser só também a conta de Yuri, qualquer a sua conta, Yuri? Qual que é a sua arroba? @ Yuri Guimarães. Eles podem, né? Eles podem te seguir, né? No Twitter. Tem problema? Tem problema, né? Não tem não, cara. Ok. Só pra ter certeza. É porque eu fui falando, assim. Tá? Então, rapidinho. O Sérgio Ricardo comentou nessa edição, né? Se vocês gostarem de Ragnarok, que acho que a gente falou de Ragnarok em algum momento, vão curtir o Tree of Savior. Eu nunca vi esse jogo, mas você comentou alguma coisa lá. Eu peguei o beta teste, a chave beta teste, e eu gostei muito, cara. Quem gosta de Ragnarok, eu gostei muito, e traz uma jogabilidade mais fluida, tá ligado? O Ragnarok ele ainda tem aquele negócio de você clicar no personagem, dar aquela porradinha. Quem joga Ragnarok hoje em dia, pelo amor de Deus, né? Nada. Desculpa aí, né? Esse... mas hoje em dia vocês estão no nível de quem joga Tibia ainda, tá? O passado está no passado, pessoal. Vamos evoluir, por favor. Eu sou um cara que adora jogos do passado, mas vamos evoluir, né? Tree of Savior, ele traz aquela jogabilidade do ZX, tá ligado? ZX-AS. Onde você dá aquela porrada e você, porra, se o cara é mais forte, eu não vou ficar só uma porradinha. Eu vou apertando o A e solta magia, tá ligado? E isso deixa muito melhor. Então é isso. Você recomenda esse jogo? Um jogo interessante? Eu recomendo, sim. Quem gosta de Ragnarok, quem gostou de Ragnarok, quem saiu dessa vida de Tibia e Ragnarok, mas quer voltar pra algo novo e que ninguém possa reclamar dizendo, a gente joga Ragnarok em Tibia, tá aí, ó, Tree of Savior. É a dica do Yuri de hoje. Sacanagem, fiz duas dicas, só pra ele. E o Ismael Monteiro, né? Ismael Monteiro sempre tá comentando. Ismael Monteiro tá aí, ele comentou. Cast supimpa. Era só época? Supimpa. Gostei da maneira dele que ele falou, supimpa. É isso aí. Ultimamente assisti o Tokusatsu Ninja, só pra ver o Jiraiya de novo, apesar de hoje não ser fã de Tokusatsu. Deu aquela saudade, eu colecionava heróis, Animax e Animex. Lembrando que a gente falou de coleções, né? Então por isso que ele tá falando isso. Por problemas financeiros eu desisti. Hoje ainda tenho algumas e mostro para os meus sobrinhos como era o passado. Bonecos eu tive todos os Power Rangers. Aliás, e por causa deles que parei de colecionar qualquer coisa. Lembro como era caro e já vi como minha mãe penou para comprar. Hoje não coleciono nada, as contas estão contando bonito na carne. Eu sei como é. Vou ficar... Todos nós. Cara, ser adulto é foda, né? Quando você é criança, você pensa, porra, que legal, vou ser adulto, vou tomar conta da minha vida. Quando você é adulto, você... Caralho, eu queria ter... Basicamente, cara. Fazer o quê? Enfim, isso. Obrigado quem comentou. Obrigado a todo mundo que escuta via feed, via Opinando, via os outros sites e podcasts que nos publicam. Quem escuta, por favor, comente. Siga o Facebook, siga os Twitters. E até daqui a 15 dias do próximo Yopinan Shibun. Dum, dum. Tchau. Bum, xi, bum, xi, bum, bum, bum. Falou. Falou, tchau.